Gostaria de chamar Ricardo aqui na frente. Ricardo é uma bênção. Ricardo foi um instrumento poderoso de Deus lá em Barra Velha, na vida do Vandão, na vida da Flávia. E depois que o Ricardo apareceu como um instrumento de Deus na vida do Vandão e da Flávia, a gente viu toda a transformação, o processo do que Deus começou a fazer na vida deles lá como casal. E disso tudo surgiu um sonho, que é começar um trabalho lá, uma igreja lá em Barra Velha. Eles estão lá lutando, batalhando, passando lutas, dificuldades, mas perseverando, crendo naquilo que Deus tem para eles, em nome de Jesus. Amém? Essa noite eles vieram de lá para estar aqui com a gente, para ter um tempo de comunhão. E o Ricardo vai trazer uma palavra do Senhor para nós nessa noite. Que o Senhor te use, Ricardo, em nome de Jesus. Fique à vontade. Amém. Eu queria pedir que vocês fechassem os olhos de vocês. Só um instante, por favor. Pensa em algo que você gostaria de ouvir de Deus nessa noite. Uma frase que você gostaria de ouvir de Deus. O que você gostaria que Deus falasse para você hoje de noite? Pense numa frase. Abra seus olhos. E agora você vai falar essa frase para a pessoa que está do seu lado, hein? Você vai plantar hoje na vida dela aquilo que é para ser seu. Você vai liberar sobre a vida dela hoje de noite. Libera sobre a vida dela. Você foi chamado para plantar Deus na vida das pessoas. Bacana, né? A gente tem que acostumar realmente a deixar Deus usar a gente, cara. Deus quer nos usar tremendamente. Mandar toda a vergonha, toda a timidez embora. Quantos acreditam que o Espírito Santo está nesse lugar nessa noite? Eu creio nisso também. Eu vim com a minha família, minha esposa, eu tenho 4 filhos. Primeiro a Lohane, depois João Esdras, Madalena e o Felipe. Eu quero ver se a igreja enche, né, cara? Só que agora eu vou esperar um pouco. A casa está muito cheia. Quando a igreja sair de dentro da nossa casa e ir para um outro lugar aí. Mas eu estou muito feliz hoje de noite aqui. Eu queria pedir para minha esposa aí ficar de pé. Alane, por favor. Minha esposa é mineira, come pão de queijo todo dia. E nós somos pastores ali na Casa da Missão, em Barra Velha. E nós temos uma missão naquele lugar de trazer a presença de Deus para aquela orla, naquela praia. Bicho, muita gente se drogando na orla da praia. Esse dia era 5 horas da manhã. Estava lá evangelizando uns camaradas lá, se puxando um baseado na boa. Se dá licença aí, galera, beleza? Estava sentar aí. Ô, oh, fica frio, cara, senta aí. Sentei com a Bíblia. E aí, qual que é a parada? E o cara, bicho, a parada é essa. Eu disse, eu trouxe uma outra parada, velho. É essa aqui. E foi muito massa, foi muito legal. Sabe? Eu disse, Deus, obrigado, porque 5 horas da manhã não conseguia mais dormir. E o Espírito Santo vai lá e te toca, e sabe, você precisa levantar. Esse é um tempo da igreja acordar, despertar, sair da cama, sair das quatro paredes, ir lá fora ser igreja, ir lá fora mostrar que o nosso Deus é vivo, é real, é poderoso, mas além de tudo, Ele é um Deus amoroso, cara. E sabe o que é incrível, bicho? Que eu cheguei no culto e eu estava testemunhando daqueles rapazes, e falando no culto, e estou falando, poxa, tinha uns caras lá, tal, e eu ainda comentei assim, vai que a mãe desses caras, elas estavam orando para que alguém fosse lá naqueles meninos lá na praia se drogando e falasse de Deus. Caramba, cara, você não vai imaginar, bicho. A mãe de dois caras estava lá no culto. Eu nem conhecia ela. Depois, sabe aquele cara? Sim, a mãe dele estava sentada ali. A oração, ela é poderosa, cara. A oração, ela move o céu. A oração, ela move a terra. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi, eu queria pintar ela no muro lá da igreja, bicho. Colocar bem grande assim. Como é que se faz missão? A missão é feita pelos pés daqueles que vão, pelos joelhos daqueles que oram e pelas mãos daqueles que ofertam. É assim que faz missão. Bicho, se você não tem chamado para caminhar em missão, ora por quem vai. Se você ainda vai dizer, poxa, não tenho tempo para orar, patrocina a obra de Deus, bicho. Faz missão abençoando. Isso aqui é um lugar aqui, bicho. É uma oportunidade, isso aqui é um lugar de Deus para você estar aqui, eu estar aqui hoje nessa noite. Deus é muito bom de fazer uma igreja da forma como você é, não é bom? Você vir aqui expressar, eu fiquei achando trimassa, cara. Os caras aqui, uau! Olhei o Vandão aqui, eu só vi que o Vandão, ele fica sozinho, né, cara? Ninguém chega perto dele, né, para não levar uma cabeçada. Eu disse, cara, Deus é bom pra caramba, viu? Isso é liberdade. Dá um grito de liberdade aí, bicho. Sabe qual é o problema? Que os caras querem colocar Jesus cada um do seu tipo. Uns colocam Jesus de gravata, paletó. Outros botam Jesus realmente cabeludão. E você sabe de uma coisa, cara? Jesus, por amor a todos nós, Ele vai ser como você querer que Ele seja. Eu fico pensando assim, eu disse, Deus, pega um copo d'água para mim, alguém, por favor. Olha lá, Vandão, serviço. Eu disse, Deus é tão bom, cara. Deus é tão amoroso, tão maluco, que se ele precisa, bicho, colocar uma camiseta preta e balançar cabelo aqui na frente e dar grito e começar por amor a nós, ele vai fazer, cara. Deus, ele vai fazer, sabe? Deus que eu conheço é um cara que pega, Jesus é um bicho que pega o skate e vai na galera. Você serve um Deus completamente desesperado e apaixonado por você e eu. Eu em 2002, cara. Obrigado, mano. Em 2002, eu ouvi um chamado. Tinha um pastor, eu estava dentro de uma igreja Assembleia de Deus. Cabelão aqui assim. Deixa eu ver o cabelão. Tem um cara que eu vi o cabelo parecido com o meu aí, cara. Ah, não sei onde é que ele foi. Umas três vezes mais volumoso que o do Wander, assim. Cachopa. Bicho, teu pastor ali falou assim, o cara mais bonito da igreja. Cara, se eu tivesse com o meu cabelão, eu ia ser o mais bonito, né? Cheguei lá, cara, e aquele pastor, eu me lembro, Pipe, ele falou de um missionário chamado Moody. E aquele cara foi pregando sobre Moody, velho. Dizendo que Moody chegou num lugar lá, numa cidade, ficou 2 semanas e não ganhou uma alma, uma vida para Jesus. Aliás, esse negócio de alma é meio macabro, né, cara? Vamos ganhar almas para Jesus. Dá medo, né, cara? E lá ele foi lá e ficou 2 semanas lá, bicho, falando de Jesus, ninguém converteu. Ele foi para a ferroviária pegar o trem. E quando ele estava lá pegando o trem, dizendo, Deus, nenhuma alma. Sabe, aqueles pregadores antigos, esse cara era muito doido, cara. Muito maluco por Deus. A gente precisa de um batismo de loucura nesses dias. Sabe, assim como aparentemente vocês são muito doidão, Deus precisa de gente doida. Quando eu escutei aquela pregação, aí disse que o Moody estava, o trem tic, tic, tic, tic, começando a partir, daqui a pouco veio um professor num colégio que ele tinha levado a palavra com 2 meninas chorando, e ele ainda olhou lá no dentro do trem, Moody, Moody, Moody, e apontou o dedo para as meninas, e elas aceitaram Jesus, Moody, o trem indo embora, e Moody olhou para as duas, e falou assim, se nós não encontrarmos mais aqui, nós nos veremos no céu. E ele disse, Deus, 2 vidas para o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, cara. Aí aquele pastor gritou assim, tinha um fogo de Deus dentro daquele lugar. Eu disse, caramba, tem alguma coisa aqui no meu coração. E sabe, Assembleia de Deus, bicho, tudo bonitinho, certinho. Daqui a pouco aquele pastor deu um grito, bicho. Quem está sentindo a mesma coisa que eu, vem aqui para frente, bicho. Tinha umas 1000 e poucas pessoas. Eu saltei de um banco lá atrás, cara, e tinha um tapete vermelho, e eu não quis nem saber, cara, eu vim, dei um peixinho. Cara, por pouco não dei a cabeça aqui, bicho. Foi pouco. Eu vim arrastando o tapete. Eu, ah, Deus! O pastor desceu correndo, cara. 2 caras me ajuntaram. Colocou a mão na minha cabeça e disse: vinde a mim, eu te farei pescador de homens. E eu, caí. Será que ficar descalço dá choque aqui, não? Não? Bom, se me der choque, vocês vão ficar sabendo. E aí, bicho, eu não sei o que estava acontecendo, eu só sei que veio um batismo de fogo no meu coração. Isso era 99, quando foi 2001, eu tinha assumido a gerência de uma loja grande no sul, de consórcio. Eu era solteiro na época. E o cara me disse, esse negócio é o seguinte, cara, você vai ganhar, aí vai te dar uma base de uns R$5.000 por mês, fora tuas comissões. Eu disse, poxa, que legal, um cara solteiro, né, bicho? Bacana. Fui trabalhar na loja. Eu comecei a trabalhar ali e tal, e eu comecei a olhar as pessoas, cara, não tinha mais condição. Começou a surgir dentro do meu coração uma compaixão por gente. Você já sentiu isso, cara? Uma compaixão por pessoas. E era mais forte que eu, sabe, Pipe? Eu ficava olhando uma velhinha passando na rua, cara. Eu daqui a pouco... via uma criança de pé no chão, bicho. Eu olhava, eu... Oh, Deus. Aí chegou um cara. Cara, eu quero fazer um consórcio de moto. Eu disse, vou lá na tua casa, beleza? Vamos lá, a gente faz o contrato, eu te mostro como é que funciona. Tudo certo? Fui na casa do cara. Quando eu cheguei na casa do cara... Isso era inverno no Rio Grande do Sul, cara. Inverno. Bicho, frio pra caramba. Tá? Daqui a pouco entrou os três meninos dele, cara. De bermudinha e pé no chão. Uma casa de madeira muito simples. Eu vi a esposa dele lá na cozinha, um semblante triste. E ela dizia assim: ô, pai, nós não temos dinheiro, às vezes nem para comer, como é que você quer fazer um consórcio de moto? Cara, eu fui o pior vendedor que já passou naquela loja, fui eu. Fechei o negócio, cara, eu não vou vender para ti. Eu me nego a vender. Deixa eu te falar uma coisa. Esse consórcio de moto é 60 meses, bicho. Você está pensando que você vai ser sorteado no primeiro mês? E se não for, cara? Que vendedor, cara. Esse cara, você vai pagar 7 prestações e você não dá mais conta de pagar, bicho. Você perdeu o dinheiro, você podia comprar muita comida e roupa para as suas crianças, cara. Você vai perder e você só recebe esse dinheiro no final de 60 meses, 5 anos. E o cara foi me olhando. E a mulher dele, viu, pai? Viu, eu te falei. Ele está falando a verdade. Cara, nós tínhamos um Saveiro da firma. Eu disse, eu já volto aí. Fui 25 quilômetros até na minha casa. Peguei coberta, roupa, para aquelas crianças, calçado. E voltei lá. Encostei, eu acho que ele pensou, bah, o cara se arrependeu, né? Vai querer vender para mim. Bati na porta dele, bicho. Beleza? Disse, pois é, cara. O que, que você veio fazer aí? Você vim te trazer uns negócios aí, cara. Bicho, você lembra muito um amigo meu, cara. Você, puxa, caramba, cara. Caramba. Como é que é seu nome, cara? Ademar Adriano. Quase, né, cara? Será que esse não é irmão dele, bicho? História da Adriana, eu estava andando na rua de Betim, lá em Minas. E eu senti no meu coração que eu tinha que entrar na sorveteria e perguntar pelo dono da... Quem é o dono da sorveteria aí? Eu quero falar com ele. Nem sabia quem era o cara. Daqui a pouco veio ele, todo desconfiado. Cara, você é muito parecido com ele. Veio ele, todo desconfiado. O que, que você quer comigo? Nem sentou, cara. Eu sentado olhei para ele e disse, bicho, eu vim aqui para te dizer que você precisa voltar para Jesus. Na hora eu disse, Deus, se não, não tem nada a ver com o que eu falei, agora vai que o cara é crente. Que mico. Nem foi carne, foi churrasco, né? Aí fiquei olhando pro cara para ver se ia dar certo, não ia dar a profecia, né? Aí o bicho olhou para mim, calma aí, cara, senta aí. Aí sentei e disse, ó, cara, eu tô afastado dos caminhos mesmo e o lance é o seguinte, eu batizei quando eu morava nos Estados Unidos, eu desci as águas lá, cara, e vim pro Brasil e eu tô fora. Eu tô muito doente e é o seguinte, eu orei a Deus e disse, Deus, se tu enviar alguém aqui na minha sorveteria e falar essas palavras que você acabou de falar para mim, eu volto para Jesus. Naquele dia ele voltou para Jesus. Sabe por quê? Porque a igreja que nós servimos, Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Isso é ataque. Você não foi chamado para ficar na defesa, filho. Você foi chamado para ir atacar. Hoje esse cara, ele é líder de casais da Lagoinha. Vamos dar salva de palmas para Jesus? Otimei, eu ligo para ele, está firme com Jesus, cara. Firme, ele, a esposa e o filho dele. Aí eu disse, cara, eu vim aqui, trouxe essas roupas para você, mas é o seguinte, bicho. Eu quero te trazer outro plano, não é de consórcio, é o plano de salvação. E aí falei de Jesus pro cara e a mulher atrás. Eu te falei que nós tínhamos que procurar uma igreja. Essa mulher é parceira, né, cara? Aí é o seguinte, cheguei no meu gerente outro dia, o meu gerente acima de mim, eu disse, cara, o lance é o seguinte, bicho, me manda embora. Tô fora. Ele disse, você é louco, rapaz? Eu disse, cara, tô fora, não consigo, não tenho mais condição. Eu disse, o que você vai fazer? Cara, eu não sei, só me manda embora. Ele disse, cara, você é um dos melhores caras que nós temos aqui, eu não vou mandar você embora, só se você pedir demissão. Então eu tô pedindo agora. Sabe qual era meu apelido lá na empresa? Os caras me chamavam de anjo, eu ficava fulo da vida, cara. Ó, o anjo! Eu disse, ó, o anjo precisa voar, bicho. Libera o anjo. Eu disse, Deus. E, cara, umas coisas muito doidas. Eu gosto que Deus é maluco, sabe? Eu sirvo um Deus real, maluco, cara. Um Deus doido. Se existe, eu não sei, cara. Se diz, cara, mas você não pode ser tão fanático. Você vai andar desequilibrado. Eu vou te falar, eu estou completamente desequilibrado. Pendeu tudo pro lado de Jesus. Eu sou um cara totalmente desequilibrado, bicho. Maluco mesmo. Lá em Minas, eu e a Lani pegava as crianças, ia para a praça pública, subia em cima de uma mesa e começava a pregar. Fora os pontos de ônibus, Pepe. Os pontos de ônibus, o pessoal tinha que pegar o ônibus e ficava assim, eu pregando, meia pregação. Olha o 171, bicho, vai perder. O mundo tem fome de Jesus, cara. Só que a igreja às vezes tem um alimento e não quer liberar. E aí eu disse, me manda embora, cara. Eu disse, Deus, se tu tá nesse negócio, eu preciso só de um violão. Quando eu estava assinando a minha demissão, tinha um irmão da igreja, ele passou e buzinou. Pam, pam, pam, pam. Eu disse, o que foi? Ele, o cara pegou e levantou um violão, bicho. Ele disse, cara, eu estava em casa agora, estava indo para o colégio, e eu senti de vir aqui te dar esse violão. Ele disse, caramba, agora não tem, cara, tem que ir mesmo. Aí fui, 2002, Belo Horizonte, Jocum. E sabe, Curitiba, sabe por que eu levo Curitiba no meu coração, cara? Porque quando eu passei com o ônibus aqui, para pegar aqui na rodoviária Belo Horizonte, eu estava dentro daquele ônibus e disse, Deus, eu quero ser um grande pregador de multidões. Senhor, em nome de Jesus, eu quero. E aí Deus falou no meu coração, disse, então você abre aí a cortininha e dá uma olhadinha para fora. E tinha uma sinaleira quando os ônibus passavam aqui por dentro. Tinha um vovô, cara, barbudão, estilo profeta, assim, sabe como? Barbão aqui assim, tipo o João Batista, assim, os malucos, né? E tinha uma plaquinha de papelão, escrita canetinha, leia a Bíblia, o sol rachando, e daí ele virava, né? Jesus breve voltará. Disse, esse é o pregador das multidões. Ninguém sabe o nome dele, mas ele está todo dia ali, bicho. Aí Deus vem a você, e aí, cara, você quer ser pregador de multidão ainda? Só conseguiu uma plaquinha de papelão e uma canetinha, vai lá, velho. Eu disse, Deus, o cara querer ser grande é a maior furada. Jesus disse que ele quiser ser o maior, seja o menor e sirva a todos. Vamos abrir a Bíblia agora. Em Marcos, capítulo 1, versículo 40. Que igreja silenciosa, cara. Pô, bacana. Legal. Ficaram com medo da chuva? Não. Legal, cara. Legal. Vamos lá, então. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Só tem. Querido, eu gosto muito dessa passagem, porque fala, outra versão diz que, aqui diz cheio de compaixão. Qual é a versão que diz aí? Tem alguém que tem outra versão? NVI, tem alguém que tem outra versão aí? Ok, vamos ficar com essa então. Cheio de compaixão. O que é compaixão, cara? O que é compaixão? Compaixão, amar o próximo, compaixão, amor incondicional, fera. O que é compaixão mais? O que é ter compaixão? Compaixão é ter paixão. Porque ou você está com paixão, ou você está sem paixão. E Jesus disse que ele tinha compaixão. E não era pouca. Ele estava cheio de compaixão. Você pode calcular o que havia no coração desse homem? Sabe, olhando esse leproso aqui, esse leproso, sabe quem que é o leproso da história? Eu e você. Ok? Eu e você somos esse leproso. Sabe o quê? Esse leproso, ele tinha uma vida ordinária, cara. Ele tinha uma vida miserável. Ele tinha uma vida de sofrimento, velho. Você pode imaginar a vida desse leproso, de repente a filha dele, você vai ser pai agora, né? Mamãe. A filha desse homem, ou filho, querendo dar um abraço no pai, e não pode. Você pode imaginar a esposa desse homem? Isso eu estou falando que aqui a Bíblia não diz se ele tinha uma família ou não, mas suponhamos que ele tinha uma família. Você sabe que aquele cara, o gadareno, ele tinha uma família. Chegou em casa e o pessoal ficou, né, era um homem que vivia acorrentado e doido. E quando chegou em casa, o pessoal ficou surpreso com ele. Ele tinha uma família. Mas quem não tem uma família? Imagine se esse leproso tivesse um filho. Ele olhasse para aquela criança: caramba, bicho, eu só queria abraçar meu filho. Será que você pode sentir hoje de noite? Entra comigo nessa palavra. Você vê, cara, se alguém já viu um leproso aqui, levanta a mão. Se alguém já viu um leproso. Pouca gente viu um leproso. um cara cheio de feridas no corpo. Ninguém sabia como era a face daquele homem. De repente, coberto. Você pode me dizer quanto tempo esse cara não ganhava um abraço, bicho? Eu fui ganhar um abraço do meu pai com 24 anos de idade. Porque eu esperei ele acordar, ele acordava muito cedo, 5 horas da manhã, e eu já, servindo a Deus, disse: Deus, hoje eu vou quebrar essa barreira na minha vida. Nem no dia de dar aniversário, parabéns, o meu pai, ele vinha perto da gente assim, cara, cultura desgraçada, bicho. Chegava perto da gente assim: parabéns, tá, filho? Você sabe quanto tempo eu esperei esse abraço? De repente eu estou falando para alguém aqui que o pai nunca foi e deu um abraço. De repente eu estou falando para alguém aqui hoje de noite que o pai nunca pegou no colo e disse: filho, você é campeão. Eu nunca escutei isso do meu pai, cara. E naquela manhã, 5 horas da manhã, eu levantei. Quando meu pai entrou na cozinha, eu fui lá e tasquei um abraço nele. Eu disse: pai. E ele querendo sair fora, eu: o que que foi? Está acontecendo alguma coisa? Eu olhei para os olhos daquele senhor, 56 anos na época ele tinha. Eu disse: eu quero te dizer o seguinte, eu te amo. Quando eu falei para você pensar numa frase quando você fechou os olhos aí, e você gostaria de ouvir muito de Deus, e você plantou na vida do seu irmão do seu lado, é exatamente assim que nós temos que fazer. As pessoas que não amam hoje foi porque nunca foram amados por alguém. Uma pessoa que não tem costume de abraçar alguém foi porque nunca abraçaram ela. Esse homem, ele caminhava nas ruas em busca de um toque de alguém. Não adiantava, bicho, ele abraçar um poste e dizer: poste, eu te amo. Ele precisava o toque de um homem que não sentisse nojo dele. Que quando olhasse para ele, disse: eu vou atravessar a rua, porque senão eu vou pegar a lepra. Eu me lembro em Joinville, uma vez, quando eu cuidava uma igreja ali, e o pastor disse para mim assim: Ricardo, você fica aqui com a igreja aberta, se alguém precisar de oração, você ora pelas pessoas o dia todo ali. Eu disse: ok. E me veio 3 mendigos, e quando ele veio na minha direção, eu logo tasquei um abraço nele, e ele deu um pulo para trás, cara. Não encosta em mim. Eu disse: por quê? Eu tenho AIDS. Eu disse: e daí? Você já pegou? Já viu alguém pegar AIDS com um abraço? Eu fui lá, dei mais um abraço nele. Quando chegou no outro dia à noite, estavam os três no culto. As pessoas estão cansadas lá fora de ouvir falar de Deus. Elas querem ver Ele. Porque o Salmo 100 diz... As pessoas querem ver Jesus. Quando Natanael, Filipe chegou para ele, se achamos o Messias. Ele diz, cara, mas da onde? Se ele veio de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe para Natanael, disse, cara, não vamos discutir sobre isso. O lance é o seguinte, ó, vem e vê. Se o amor que nós pregamos, se o amor que nós falamos, tanto do amor de Deus cantamos, ó Deus, nos ama, sim, nos ama tanto, ó Senhor, no amor, o amor, as pessoas querem ver aonde está o amor que nós cantamos. Há milhares de homens que leem a Bíblia todos os dias, mulheres, pastores e líderes e discípulos, caminhando pelas praças da cidade, andando em shoppings, e pessoas ali sentadas, cara, pensando em suicídio. Aonde está o amor de Deus? Esse leproso, ele vinha vindo. E eu quero te chamar a atenção para esse versículo aqui, cheio de compaixão. Eu quero te falar que Jesus, ele não curou ele. Ele primeiro, antes da cura. Levanta aí, cara. Como é que é seu nome? William. William, vem cá, William. William. Ele, antes da cura, ele tocou. Sabe? O que que é tocar, cara? Obrigado. Você abraçaria um leproso assim? Lá fora pergunta, aonde está o amor que vocês pregam? Aonde está a compaixão de Jesus? O mundo nunca teve tão carente da compaixão de Jesus. As pessoas pegaram a compaixão de Jesus, brother, e colocaram dentro dos seus templos, enjaulando a compaixão de Jesus. Pegaram o amor de Jesus e colocaram dentro de um quadro de membros, onde nós amamos aqueles que fazem parte da nossa membresia. Nós somos culpados disso, eu e você. Há leprosos lá fora, esperando um toque. Há leprosos lá fora, esperando um abraço. Sabe quem me lembra? Eu lembro de um testemunho que me envergonha, de um menino. Eu preciso contar isso hoje de noite. No tempo do comunismo, a Romênia era proibida a pregação pública do evangelho, os cristãos eram perseguidos na época, e ali tinha um pastor de nome Richard de Hambret. Você já ouviu falar nele? Richard de Hambret, ele era o famoso pastor da igreja subterrânea na Romênia. E esse pastor, ele começou a ter um grave problema, porque ele enviava discípulos da igreja, a igreja escondidinha, cara, um porão, e todo mundo assim, aleluia, aleluia, Porque senão o bicho entrava, metralhador, os caras vinham e arrebentavam tudo, matava todo mundo. Perseguição purinha. E o louvor lá era... Benção nós hoje aqui, né? Cara, acho que eu vou deixar até meu cabelo crescer de novo, André. Sabe por quê? Não, mas é que ele tá com uns buracos aqui, né, Flávio? Tá caindo. E aí, na hora que ficar carequinha aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. E esse pastor, coisa feia, vai ficar aí, bicho, tá louco. E esse pastor, Richard de Humbert, ele tinha igreja na Romênia e começou a enviar os discípulos para pregar o evangelho. Os caras estavam sendo mortos. E ele chegava na igreja, cada dia de culto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e mais 3 foi. No outro culto, 1, 2, 3, 4, 5, ah, meu Deus. No outro culto, que igreja, hein, cara? Pastor, está todo mundo morrendo por causa da palavra. 1, 2, eu disse, Deus, e agora? Não tem mais. Aí disse que Deus veio para ele e disse, filho, você precisa continuar a obra missionária. Mas, Senhor, não tem mais homens para enviar. Não há mais ninguém, não há mais quem enviar. Envie as crianças. Oh, Deus, as crianças, Senhor. As crianças, os pequeninos, envie os pequeninos. Ele juntou as crianças, colocou as crianças assim, na qual um deles era o filho dele, de 12 anos de idade. E disse, meninos, a coisa apertou e o lance é o seguinte, eu vou orar agora e vou enviar vocês para evangelizar o centro da cidade aqui. Para criança tudo é bonito, né? Amém, pastor, amém. Sem noção do perigo. Deu um Novo Testamento, uma Bíblia para cada um dos meninos e disse, vão. Deus é estrategista, ele sabe o que ele faz. O que que acontecia? O soldado estava lá aqui, ó, olhava uma criança com uma Bíblia na mão, começava a lembrar dos filhos dele em casa, e eles, nas crianças eles não atiravam. Olhava outra criança com a Bíblia. Ah, cara, eu tenho uma menininha daquele tamanho, cara. E a obra foi. Chegou o filho do pastor, menino de 9 anos. Cara, o lance é o seguinte: Jesus Cristo é salvador do mundo e o comunismo é coisa do diabo. Guri de 9 anos, como é que é? Jesus Cristo é salvador do mundo e o comunismo é coisa do diabo. Tá, mas o que isso tem a ver? Disse o seguinte, ó, eu vou te convidar para ir no lugar, mas você não pode abrir a boca e dizer onde é que é, porque senão eles entram lá e matam todo mundo. Eu sou filho do pastor e eu estou te convidando para ir hoje de noite no culto. Eu te espero aqui tal hora. Eu vou lá com você, mas por favor, não fala para ninguém não. O menino tá bom. Hora marcada, o menino lá. Tem criança tão responsável, né, Pipe? O menininho chegou lá 9 horas, foi pro culto. E aquele culto. Aleluia! Você pensa? Você pensa? Microfone, nem pensar. Nem pensar. Era aqui. Então, vamos ler Salmo 23, irmãos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meus irmãos, aleluia, aleluia. 3 anos atrás, no Espírito Santo, eu ouvi uma entrevista com Russell Shedd, um missionário americano no Brasil, da editora Shedd, tem as Bíblias Shedd, Russell Shedd. E o cara fez a seguinte pergunta para ele, senhor Russell Shedd, muito velhinho já, muito velhinho. Russell Shedd, o Brasil ele vai viver um grande avivamento, é a hora do grande avivamento no Brasil. Russell Shedd disse, não, o Brasil precisa de uma grande perseguição. Aí sim vai vir um grande avivamento. Uma grande perseguição vai trazer avivamento ao povo brasileiro. E Deus falou para mim que eu não vou morrer sem ver a grande perseguição. Caramba, então tá perto, bicho. O cara tá bem velhinho. E grande perseguição foi o menino lá, escutou o culto. 9 anos de idade. Sabe, tem gente que ainda ouve a palavra hoje e chora. Tem umas exceções. Tem pessoas que quando ouve um louvor a Deus ainda chora. As pessoas, tem gente que chora ainda hoje na igreja. Glória a Deus por isso. E aquele menino, 9 anos. Deus, eu sou um pecador. E aí o filho do pastor abraça ele. Ah, eu falei, era verdade, Deus, Jesus é o salvador no mundo e o comunismo é coisa do diabo. Você precisa estar aqui. Terminou o culto, foi um menino 9 anos no pastor. Pastor, ô filho, só um minuto. Pastor. Ô filho, só mais um minutinho. Pai, sim, não, é meu convidado. Aceitou Jesus hoje de noite. Oh, que idade você tem, filho? 9 anos, pastor. Obrigado pela palavra, o senhor falou do Calvário, eu fiquei muito comovido, eu entreguei minha vida a Jesus. E ele, o que você quer, filho? Por favor, pastor, o senhor pode me dar um Novo Testamento? O que você quer, Novo Testamento? Você quer começar? Não, pastor, eu preciso amanhã de manhã ir lá na praça evangelizar. Não, filho, você não pode ir, você converteu hoje de noite, aceitou Jesus, é muito perigoso, você não tem experiência. Ele disse, pastor, mas eu preciso falar de Jesus, agora que eu recebi Jesus, eu quero falar de Jesus. Ontem eu estava pregando na igreja, eu disse, cara, tem gente que está no 49º amor. Recado para eles é, volta para o primeiro. O primeiro amor. Tudo para Jesus, Senhor, tudo para ti, Jesus. Cara, você pode ver na igreja. É ou não é assim? Tem um recém-convertido, você sabe quem ele é. Ele entra assim, ó. Aí vai, abraça o cara da banda. Abraça o baterista. Vai lá na, a mulher tá limpando o banheiro, quer uma ajuda aí, recém-convertido, bicho. O cara. Deixa que eu limpo esse banheiro, recém-convertido. Primeiro amor. O cara entra, bicho, tá todo mundo assim, ó. Quando o cara entra, daí, glória a Deus, cara, bah, que maravilha. Sai fogo do cara, o bicho incendeia o lugar, não é assim? E o menino, pastor, me dá um Novo Testamento. Disse, cara, o que eu vou fazer? Pastor, por favor, aquilo é história do Calvário, dos pregos, aquilo não é verdade? Que o senhor pregou que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós? Sim, é verdade, filho. Pastor, se é verdade, vale a pena morrer por Jesus. Cara. O menino pegou o Novo Testamento dele. O pastor teve que dar, né? Pegou o Novo Testamento. Subiu num banco lá da praça. 9 anos de idade. Olha! Jesus Cristo é Salvador no mundo e comunismo é coisa do diabo! Os caras foram lá. Soldado, juntaram o garoto. Filho, vai para casa agora. Você não pode fazer isso que você está fazendo aí. Você não prega o que você está pregando aí, menino. Senão pode acontecer coisa pior. Largaram o menino numa rua, não deu 10 minutos. No mesmo banco. Jesus Cristo é salvador do mundo e comunismo é coisa do diabo. Juntaram o menino. Levaram o menino no camburão e colocaram ele, diz a história, o livro Torturados por Amor a Cristo. Tem um cara levando a cabeça de um irmão assim, ó. Richard de Hambleton. Deve comprar esse livro. Interessante. Diz o historiador do livro, o pastor mesmo escreveu, que ele ficou 3 dias e 3 noites, cara, preso. Diz os guardas da prisão, diz que o menino ficava cantando e louvando a Deus o tempo todo. Soltaram ele, mais uma correção, disse: você vai para casa, fala para o teu pai, para a tua mãe que você esteve preso e nunca mais coloca o pé naquela praça. Para onde você acha que o menino foi? Voltou na praça, pegou o Novo Testamento dele. Jesus Cristo é salvador do mundo e o comunismo é coisa do diabo. Juntaram ele, levaram ele para a prisão de novo. Quando entrou o chefe dos guardas lá, olharam e disse: cadê o elemento? Cadê o homem? Disse o guarda: senhor, não é homem. Disse: como não é homem? Quem é então? É aquele menino ali. Disse: traz ele para cá, deixa eu falar com ele. Depois de ter falado rapidinho com o menino, ele disse pro guarda: pega a palmatória lá para mim, que eu vou ensinar esse infeliz aqui a parar de pregar isso que ele está pregando. Trouxeram a palmatória, botaram o dedinho do menino, 9 anos de idade, e desceram com a palmatória nas duas mãos dele. Pá, pá, quebraram todos os dedos da criança. Ele enrolou num pano e voltou na praça. Subiu no banco com os dedinhos pendurados. Disse: olha, quebraram os meus dedos, mas eu continuo dizendo que Jesus Cristo é salvador do mundo e o comunismo é coisa do diabo. Cara, levaram o menino de volta, chamaram o chefão e disse: de novo, de novo. Filho, é a última vez que eu vou lhe dizer. Se eu te ordeno agora, para de falar isso que você está falando. Ele olhou para o chefe do pessoal e disse: olha, Jesus Cristo é salvador do mundo e o comunismo é coisa do diabo. Ele grudou o rapaz na cadeira assim, olhou para o guarda e disse: traz um alicate para mim. Você quer ver que eu vou fazer ele parar de falar isso? Colocaram a criança, 9 anos, bicho, na cadeira. Chegou aquele homem, grudou o alicate na língua dela e começou a puxar. Fá! Arrancou a língua do menino, jogou no chão, deu um tapa na cara, o menino caiu sobre uma mesa, com a cabeça deitada e saindo sangue na boca. E ele gritou assim: fala, seu infeliz, que Jesus Cristo é salvador do mundo e o comunismo é coisa do diabo. O guri passou a mão com os dedos quebrados no sangue da mesa, foi na parede da prisão cambaleando e escreveu: vocês arrancaram a minha língua, mas não tiraram Jesus do meu coração. E caiu morto. Ele falou para o guarda assim: busca um balde e um pano e apaga o que esse infeliz escreveu aí na parede. Chegaram lá, pegaram o balde, cara, pagaram, vocês arrancaram, faltou água, pega mais água, veio com o pano, a minha língua. Quando ficou só Jesus no meu coração, o chefe deles olhou: para. Disse: que foi, senhor? Rapaz, nem Adolf Hitler teve servos fiéis como esse menino. Se ele deu a vida por esse Jesus, ele só pode ser real. Converteu ele e mais 5 soldados. O que leva uma pessoa a isso? Ter paixão. Eu vou dizer para você, sabe o que me confronta? é esse Jesus maluco que abraça um leproso, é esse Jesus pirado, com os pés sujos de terra, andando para cima e para baixo, estendendo a mão para a prostituta, e fazendo e acontecendo. Cara, é esse Jesus que é maluco e é doido. A igreja precisa de loucura, a igreja precisa de gente doida, doida de amor por Deus, a dar sua própria vida pela causa. Queridos, eu faço uma pergunta hoje de noite para vocês, e eu encerro a mensagem com isso. Quem aqui hoje de noite, quem aqui hoje nessa noite, quer dar a sua vida pela causa? De repente Deus me trouxe aqui por causa de uma pessoa, duas, três, mais. Eu quero dizer que você pode ser mais maluco que você já é, cara. Será que há alguém aqui hoje de noite que está leproso? Eu posso chamar aqui? Eu sinto no meu coração, cara, hoje de noite, que Deus quer remover lepra de pessoas aqui, doentes da alma, leproso da alma, pais que nunca abraçaram, nunca olharam nos olhos e disse: filho, você é campeão e eu te amo. Filho, você é um guerreiro. Será que alguém hoje de noite aqui, esse leproso, esse leproso, ele aproximou-se, sabe? Tem algo que você captura em Jesus quando você chega perto dele, não de qualquer forma, mas com o coração contrito, a alma totalmente rendida ao altar. Esse leproso, ele foi Jesus assim: Senhor, Senhor, Senhor, por favor, Senhor. Aproximou-se dele, suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cara, Jesus não aguenta alguém assim, chegar dessa forma rendido. Jesus olhou para ele e diz a palavra, capítulo 1, versículo 41 de Marcos: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão na lepra e tocou-lhe. Eu quero, disse Jesus, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Alguém hoje de noite, eu quero fazer um convite, que está leproso da falta de amor, eu quero chamar aqui na frente. Não tenha vergonha. Você pode dizer para mim: esse cara é vergonhoso, eu vou me expor ainda aí na frente, eu vou expor a minha vida. Querido, se tiver que expor a sua vida para que a lepra te deixe, tenha coragem hoje nessa noite. Onde está a primeira pessoa? Campeão. Você é campeão, velho. Você é campeão. Você é campeão, cara. há mais pessoas aqui, está sentado e, bicho, eu, você sabe, está reconhecendo que há uma lepra para ser curada. Eu disse, bicho, meu pai nunca me amou, cara, minha mãe nunca me deu um abraço. Quem quer ser tocado hoje nessa noite? Vem cá, campeão. Vamos fazer um ato profético hoje de noite. Você vai representar Jesus, tá, filho? Você vai e toca. Vai tocando nessas pessoas aqui. Eu preciso de uma mulher aqui. Vem você, filho. Há alguém aqui que quer liberar um abraço? Sai do banco e vem dar um abraço. Vem ser igreja. Campeão. Suplicando-lhe. Suplicando-lhe. Senhor, purifica-me, se tu queres, purifica-me. Eu queria compartilhar algo que eu falei para o Ricardo, falei, dessa vez eu não quero compartilhar, Ricardo. Fixa naquilo que Deus for te trazer, para tu trazer para a igreja. Mas eu fiz parte do Ministério Caverna de Adulão, em Belo Horizonte, 2 anos. E por 2 anos eu via grandes oportunidades irem e virem. Não só para a minha vida, porque o Geraldo é uma bênção. O Fábio era um homem de Deus, que eu creio que Deus tomou para si, porque ele era um guerreiro. Ele dava, ele, a esposa, os filhos se davam por cada maluco perturbado, sequelado que entrava naquele lugar. Quantas noites nós participamos de eventos em boate, em cima de GLS, dentro, fora, na praça, na rua, em busca de um que desse crédito, que parasse, que ouvisse, que entendesse. Mas eu percebo que nós precisamos deixar um pouco, às vezes, o lado natural. Porque Deus, ele é Deus sobrenatural também. E Deus, ele nos leva de dimensões em dimensões. Deus tem passos para as nossas vidas. Eu gosto de, às vezes, pedir para Deus palavras. E uma palavra que uma vez me deu, me confrontou e me edificou muito, foi desenvolvimento. Eu falei, pô, Deus, por que tu está falando comigo? Desenvolvimento, onde encaixa essa palavra em minha vida? Talvez hoje não seja esta palavra para a tua vida, talvez seja outra palavra, mas você precisa ter desenvolvimento. Nós precisamos desenvolver. É como um filho, ele só nasce perfeito, ele só está pronto para adquirir coisas diferentes, como o próprio ar que não existe dentro de um útero, a partir do perfeito desenvolvimento. E quando Deus falou comigo sobre desenvolvimento, eu pensei, foi uma explosão na minha cabeça, porque várias áreas, Deus foi pegando com amor, com carinho, com jeito, com delicadeza, porque talvez tinha áreas, Pipe, na minha vida, que eu tinha de tudo ali, que o Geraldo se dedicava. Morei durante 7 meses na gruta. É o trabalho, ele tem uma casa lá, né? Durante tanto tempo já ele tem isso ali, ele abriga os malucos que às vezes não querem muito estar dentro desse sistema aqui, que mais tarde eles entendem que é necessário para o crescimento e desenvolvimento. E ali ele abrigava, e amava, e cuidava. E quantas vezes eu até vi Geraldo se expondo ao perigo para não ver pessoas morrendo no alto do morro, dentro de uma favela lá em Belo Horizonte. Queria honrar a vida dele, nem estando aqui, eu queria honrar a vida do Geraldo, do Lívio, do Fábio, que já se foi. E eu desafio também você a honrar a vida do Pipe, a vida dos seus líderes que se dão, que se doam, com suas imperfeições, com as suas dificuldades, com as suas limitações. E eu desafio você também, sabe? Ter um passo diferente essa noite. Toma uma atitude diferente em Deus. Onde é que Deus quer mexer mais em ti hoje? Deus, ele não fez esse mover hoje, porque a gente também tem que... Eu não sou nada espiritual, eu gosto de ouvir o que Deus está querendo me falar, porque eu detesto gastar tempo em reuniões e sair e não ter entendido o que foi que Deus quis fazer em mim. Não sei, talvez, por esse tempo que talvez eu perdi ali dentro da caverna, que foi tão precioso adquirir outras coisas, mas eu percebo que eu podia ter vivido mais intensamente com aquela galera. E hoje, cada um de vocês estão aqui. No diferencial de cada um de vocês, vocês estão reunidos aqui. E Deus tem algo específico para cada um de vocês. E o que me chamou mais atenção aqui, várias coisas me chamou atenção aqui nessa noite. O louvor, a adoração de vocês é envolvente, é de coração, é intensa. É com vontade, é com atitude. Vocês têm bons músicos, pessoas com vozes bonitas, que adoram a Deus com qualidade. Outro lance que eu achei tão forte de Deus, e Deus tem algo profundo para falar contigo, e saia dessa noite aqui convicto que Deus ou continuou fazendo mais em ti, ou ele iniciou algo diferente em ti nessa noite. E dê liberdade para o Espírito de Deus, através dos seus líderes, levar você a desenvolver em Deus. Porque os líderes precisam de liderados que vão se tornar líderes também. Sabe por quê? Porque o precioso... Vamos pegar a vida do Pipe nessa noite, porque eu tive mais, nós tivemos lá em casa mais contato com ele, com a esposa, que é uma pessoa maravilhosa, de Deus... E que Deus me falou algo profundo no meu coração sobre tua vida aquela noite, aquela tarde. E quando tu foi, eu pensei assim, mas eu nem conheço ele, de repente podia ter falado. E eu vi o seu coração ardente, seco por uma chuva de amor de Deus para a tua vida. Uma chuva que vem, ela refresca. Deus trouxe todas as condições para nós nessa noite ficar aqui tranquilo e à vontade. O silêncio nos envolveu nessa noite. Parece que cada coração aqui, e com certeza, cada coração aqui nessa noite criou uma expectativa para algo diferente. Talvez o Ricardo, ele é sequelado. Tem coisa que é de Deus e tem coisa que é da sequela na cabeça dele, gente. Mas, com certeza, alguma coisa, algum ponto, pelo mover do Espírito de Deus, Deus o capacitou nessa noite para chegar no teu coração. Agora, a obra, quem faz é tu. Junto com o Espírito de Deus, ou o Espírito de Deus junto contigo. Sabe por quê? Porque o coração, quem abre, somos nós. É nós que abrimos o coração. É nós que damos espaço para caminhar. É nós, como esses homens que vieram aqui na frente, deu liberdade para o Pipe trabalhar a vida deles, ser confrontado, ser lixado, ser maltratado, ser pisado, ser amado, ser excluído. E Deus, então, nessa noite, quer fazer você retornar para a tua casa, para o teu lar, para o teu trabalho, seja para onde você for retornar nessa noite, com algo mais profundo de Deus, com algo mais intenso de Deus. Essa compaixão, a versão que o Ricardo, eu creio que ele tentou buscar, foi movido de compaixão. Deus, ele se move em compaixão em relação ao ser humano. É isso que fazia Jesus parar, é isso que fazia Jesus ouvir, é isso que fazia Jesus sentir todo mundo apertando ele naquela multidão, e ele conseguiu sentir aquela mulher tocando a orla das vestes dele. Então eu creio que nessa noite Deus desafia você, assim com aquela intensidade de adoração e de louvor, com essa intensidade de se calar e se manter sentado e ouvir, entender, ou não deixar sua mente vagar. Porque é complicado, muitas vezes a nossa mente, o corpo está presente, mas a mente está em qualquer lugar do espaço, menos aqui. E aí é uma luta que se trava, é uma batalha que se trava. E quando eu vinha para cá, e eu encerro aqui, eu vi uma frase, parece que era do Ministério da Bola de Neve, não me lembro, que estava escrito, disse Jesus, eu sou a verdade. Eu creio que ele queria dizer todo o versículo lá de João 14, mas o que ficou legal lá que... A Flávia está rindo, eu dei um fora. É que lá na igreja, ou eu falei errado, ou eu fiz alguma coisa errada, mas aí mais tarde ela se... Ela, eu falei a palavra, né? Mas, deixa em off, depois nós resolvemos a questão. Põe na sequência aí, depois a gente vê. Não, é porque, gente, é... Olha, você anda com as pessoas te conhecem, você conhece as pessoas, pisa no teu canto, vai no piso mais e vai levando. Então, obrigada, Flávia, obrigada pela sua intensidade em relação a mim. E essa verdade. Mas é justamente sobre isso que eu ia dizer, sobre a verdade. Eu disse, Jesus, eu sou a verdade. Caramba, é isso que Deus quer para a nossa vida, a verdade impregnada no nosso entendimento, no nosso intelecto, no nosso pensamento, na nossa forma de viver, na nossa forma de relacionar, a verdade de Deus fluindo de dentro de nós, nesse mundo de tanta ilusão, de tanta fantasia, de tanta coisa que você compra e faz e se monta conforme o mundo nos modela. Nós temos um padrão, assim como hoje, nós, cara, hoje... Quando o Pipo estava aqui ministrando louvor junto com aquele outro rapaz que estava aqui também, e o pessoal, é um conjunto em si, né, que faz a coisa acontecer junto com a igreja, eu senti algo tão profundo de Deus. Interessante. Às vezes a pessoa convida para trazer uma palavra, para abençoar um povo, e você que sai abençoado. Sabe por quê? As lágrimas retornaram. Sabe? Aquele amor gostoso, aquela forma diferente de cantar, sabe? Eu, lá na caverna, a gente convive com punk, com aquela galera esquisita lá de Belo Horizonte, aqueles riponga lá, né? E tudo, e naquela misturância toda ali, você consegue tirar alguma coisa e Deus consegue mexer em alguma coisa dentro de nós. Eu convido você a se colocar de pé. E assim... Eu encerro dizendo a você, ó, só mais uma coisa. Você sai daqui nessa noite convicto que Deus, ele mexeu em algo no seu coração. E as coisas em Deus é um processo. Não tenha pressa no processo de Deus. Porque se você vai, pretende chegar na lição 3, 4, 5, é preciso passar pela 1, pela 2. É um processo. Tenha paciência com você mesmo, mas não fique também estagnado no seu lugar. Se você hoje ainda precisa sair do seu lugar e vir aqui à frente para receber um abraço, para receber uma cura, para receber um toque, tenha coragem, dê a sua cara, porque Deus, ele não despede ninguém de mão vazia. E é aquela questão, Deus, ele move no natural, mas ele se move também no sobrenatural. Nós não podemos ser só razão, nós precisamos colocar a nossa emoção também, a nossa paixão. Porque é isso aí que Deus move, é um conjunto de coisas. Amém? Pessoal, vocês podem sentar. Eu queria que o pessoal lá de Barra Velha viesse aqui na frente. Vandão, Flávia. Nós queremos orar por vocês. Queremos orar. A gente sabe que o Vandão tem compartilhado comigo algumas coisas das lutas que vocês têm enfrentado lá, principalmente com a questão de finanças. É um grande, né? A gente precisa de muita graça para caminhar. A gente sabe que Deus não deixa faltar nada. A gente sabe disso. A gente crê nisso fielmente. Mas ainda bem que é Ele, né? Que se dependesse de homens, a gente estava lascado, né? Lascado. E queria que todos vocês estendessem as mãos na direção deles. Nós vamos orar e vamos profetizar sobre a vida deles. Deus, teus filhos têm o coração inclinado ao teu senhorio, ao teu amor, aos teus sonhos para todos eles. Sei que o Senhor, antes da eternidade, o Senhor projetou algo para aquela cidade através da vida deles, Senhor. E eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor traga sobre a vida deles toda a provisão que eles precisam, toda a prosperidade, Deus, que eles precisam naquele lugar. Supra-os, porque tu és Jeová Jirê, o Deus que supre todas as coisas. Eu creio nisso. Quero pedir que o Senhor venha multiplicar, Deus, aquela igreja ali. Que aquela igreja venha crescer, Deus. Que eles venham conseguir logo um lugar maior, Pai. E que vidas venham ser resgatadas e salvas por meio deles. Porque o coração deles está aí, Deus, disposto a tudo isso, Senhor. Disposto a pagar o preço. Disposto a ver o Teu nome ser anunciado naquela cidade. Por isso nós os abençoamos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.